barulho, é só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Bem-vindos a mais um GSL. Bem, eu estou aqui sozinho e já começa a ser habitual. Aquele pessoal não lhe apetece trabalhar. A menina Betinha e o menino João, está de chuva, não é? Está de chuva, não aparecem. Sim, senhor, vamos ouvir boa música. Vamos começar com uma música boa. Chama-se I Am e é do Crowder. There's no space that his love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am. Vamos ouvir agora uma banda que foi premiada este ano com uma música chamada Seek It e são nada mais nada menos que os Skillet. Deixem-se estar. Every empty promise made is a reminder. foi a música Sick of It, dos Skillet. Ora bem, esta música ganhou nada mais nada menos que o The Dove Award for the Rock Song of the Year. Boa música, boa malha, eles já nos tinham habituado a um bom som, portanto, finalmente viram premiado o seu talento. Quem ganhou também um Dove Award, por incrível que pareça, quer dizer, se calhar não é assim tão incrível, foram os Hillsong, com o álbum Oceans Where Feet May Fail. Vamos ouvir. Faith would be made stronger in the presence of Outra banda que foi premiada, não com um Dove, mas com 3 Doves Awards, foi a banda que nós gostamos muito e que passamos aqui frequentemente, que são os Sweet Foot, portanto, uma banda de San Diego, portanto, com uma série de álbuns já em estúdio e com muitos êxitos. Portanto, e vamos ouvir agora uma música premiada que se chama Love Alone is Worth to Fight. Vamos ouvir, Sweet Foot. For my own oasis, so close I can taste this, the fear that love alone erases. So I'm back to the basics, I figure it's time I face this, time to take my own advice. Love alone is worth the fight. Love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems like I'm finally feeling numb to this. The funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road unknown. And we find what we're made of through the open door. Is it fear you're afraid? Looking for the rhyme and reason. Are you born? Why are you leaving? What you fearing? What you believing? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it even? Let's go headed down the open road. Agora, Uma estreia aqui no GSL. Vamos passar um álbum novo de um rapaz que já que pertenceu a uma formação dos Atalaia que já cá estiveram. Vamos ouvir então Astro com a música Coração. Antigamente vi o meu coração não estando no sítio certo. Interrogava muitas vezes onde é que ele andava. E ele andava assim. Yeah. Meu coração caminhava com várias distrações. Largava tudo que tinha por várias paixões. E tudo o que eu queria era sentir-me bem. E eu só queria ser alguém. Mas mentira, uma ilusão. Dizia que estava bem, mas partiram o meu coração. E não importa, era o que eu dizia. Só queria olhar na altura ao que me movia. Alvo errado, foco falhado. Lugares marados que davam comigo em acabar-te. Sem resistência eu sentia ser puxado para um buraco. E ao querer tanto, acabei em pecado. Onde estiveres tuas riquezas estará teu coração. Eu estava longe da riqueza e sem noção que a verdadeira riqueza eras tu, Jesus. Eu acho que eu perdi a tua luz. Coração louco, aonde estás? Como estás? Vagueava por aí, ele não andava nada bem. É que senti o meu coração. E eu senti ele assim. Yeah. Fraco, só, triste, sombrio. Coração duro, tão fraco e tão frio. Destressado, reservado e sufocado, completamente banhado. Primeiramente enganado. Olha a minha volta, ele está partido em vários bocados. Todo pisado, destroçado. São cacos por todos os lados. Agarro um deles e faço tudo para colar. Não vale a pena, não dei nada. Eu só volto a despedaçar. Oh Deus, sozinho eu não consigo. Por favor, Pai, tem compaixão para comigo. Eu vou lutar para não viver só por desejo, mas lutarei para fazer as coisas do teu jeito. Coração, não estava a fazer as coisas certas. Não estava a pôr o meu coração no lugar certo. Estava a tomar outras coisas como prioridade. Pensava eu que tinha o controle de tudo, mas é uma mentira. Estava a viver numa ilusão. Por isso, eu na altura decidi acabar com isso. Já chega. Já chega. Já. Chega de ver a minha vida só por paixões. Já chega de estar em lugares marados que dão comigo em acabados. Nah, chega. Eu quero fazer as coisas certas. Eu quero ter um coração reto e humilde. Eu quero. Chega. Chega de sofrimento. Chega de dor. Chega de estar cego. Yeah. E quando vocês, eu não sei, mas o meu coração estará no verdadeiro tesouro. Que és tu, Jesus. És tu. Perdoa-me, Pai. Bom, o tempo não para e o relógio corre para a frente. Vamos agora para a última música. Para terminar em grande, vamos ouvir também uma das minhas bandas preferidas. Vamos ouvir Cutlass com a música Need. You tore the veil so my eyes could see. You're I need you right now. Bom, espero que estejam a gostar. Vamos mesmo ouvir a última música agora. Chama-se Need It Sent by Ravens. Se quiserem apresentar-nos os vossos projetos e os vossos eventos, podem sempre mandar um mail para gsl@transmundial.org. Portanto, falem connosco. Nós gostamos de ouvir sempre o feedback daí de casa, de quem nos ouve. Um abraço para o Luxemburgo, para a Bélgica, para o Brasil e para Moçambique. Semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.